escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Hoje. É hoje. Epá, isto faz um eco. É verdade, bem-vindos ao Campeão Atlântico. Hoje, sábado, sexta-feira, sábado, sábado. Sábado, sábado. 3 de março, é 3, é. Não, é 3. Já é dia 2, amanhã é 3. No dia que isto vai para o ar, assim, e para o chão, e para a parede, é dia 3 de março. Isto com esta é que vai para todo lado. 3 de março, Arte. É hoje que recebemos pérolas e diamantes. Antes. Porquê, Oscarinho? Inho. Porque chegamos, bem, se você só vais repetir o que eu vou dizer, eu falo. Porque chegamos à emissão 75 e costuma-se dizer que são bodas de diamante, ainda estou para perceber porquê, mas um dia que faça um programa especial, um programa bodas de diamante na Antena Web, as pessoas vão ficar a perceber, e os cães também, porque é que 75 é equivalente a bodas de diamante. De resto... Está tudo com Brandes. E quartel geral da Brandes. De resto, estamos aqui... A conviver, não é? Num convívio comum, comissionizado, e estamos a falar um com o outro. É verdade. É, aqui está o Nuno do lado esquerdo, o Carlos do lado direito, ou então o Oscar do lado direito e o Amílcar do lado esquerdo. É neste momento que eu pergunto ao Oscar como foi a sua semana, porque é para ele falar e ficar todo contente, senão ele chora. A minha semana foi muito gira. Por notes. Foi assim, foi gira. A minha semana foi gira. Olha, foi, por exemplo, imagina. Foi ao cantar da Shakira. Às 4 da madrugada. Para cantiga. À porta não cantava nada. Eu gosto mais daquela. Ai, eu sou louca, louca, louca. Ai, o que tu és para mim. És louca, louca, louca. Ainda já? Não. Daqui a um bocadinho vai descobrir qualquer coisa outra vez. Pois, sim. Não, mas foi uma semana gira. Foi uma semana muito gira, aliás. Mas olha, vou-te dizer uma coisa. Foi uma semana em que eu me surpreendi a mim mesmo. Eu surpreendi-me a mim mesmo. Se já estás a dizer o meu, para que é que segues com a mim mesmo? Oh, pois, porque é que eu sigo com a... pronto, também não se ouve demasiado, só um bocadinho de fundo. Pronto, nós, aliás, eu próprio disse que nós estávamos no Pavilhão Atlântico, então é justificável ter aqui o som da Shakira de fundo. Porque, sem quem eu vesti assim de fundo, parece música chinesa ou caraças. Pronto. Mas pronto, mas dizia eu então que... Não tendo a Shakira, agora já não sei a Shakira de fundo, não é? Já mandei a Shakira embora. Mas agradeço muito pelo concerto que nos quis dar. Mas dizia eu que foi uma semana mexida. Sabes que eu comecei a semana doente, bastante doente. Em parte anímica, em parte fisicamente. E de repente fui obrigado, entre aspas, a melhorar. Pronto. Mas não contava que melhorasse. Foi giro, porque... Pronto, há coisas que me fazem bem à saúde e eu não sabia. Mascatraias, não é? Pois, exatamente, mascatraias. Bem boas, acredito. Falas com uma linguagem, não foi isso que eu te ensinei. Pois na rádio eu não posso ser bem boa. Muito bonitas, caro ouvinte. Muito bonitas, por sinal. Uhum. Aquilo era olhar para elas e ficar assim enfeitiçado. Olhar assim para elas. Eu acho que tu ficaste enfeitiçado esta semana foi por causa do aniversário do teu clube. Ai, fez anos. Pois foi. Quando é que foi? 28 de fevereiro, tens de começar a fixar, pá, o último dia de fevereiro é o dia do aniversário, quer dizer, este ano é um. Pois, exatamente. Mas não foi um bom exemplo. De vez em quando, o último dia de fevereiro... É o dia de aniversário do SLB. Ah, pois. Ai, SLB. Ai, SLB. SLB, que giro. É uma boa coisa. Ontem a FIFA. Anteontem. Não me digas, virou fofo. Ai, não. A FIFA inaugurou um espaço no site deles que é o vídeo da semana. É bom para ti. Sabes que foi o personalidade estreia que marcou a estreia daquela nova secção que agora vai durar anos, sempre à quinta-feira. Foi o Zébio. Ah, pois. Mas está mal, sabes? Está mal porque eles andaram a imitar a Antena Web. Que também temos vídeo da semana? Não, mas lembro-me uma vez que eu disse para fazermos isso. Que também deste aquela música do Chelsea, não sei o que, para o Torres e o caralho. Não lembro. Pois. Então, pronto, andaram a imitar a Antena Web. Andaram a escutar a Antena Web, meticulosamente, e nunca mais sequer se pensaram. Estes indivíduos tiveram uma boa ideia. Vida a trabalhar o dia inteiro, tanta letra para pouco dinheiro. Ora bem, eu perguntava ao Oscarinho, isto já introduzindo a primeira melodia de hoje. Hoje. Sou eu, acho que, a ter a prioridade de... É verdade. Não concorda que os últimos... Tens aqui um disco desligado. Não concorda que os últimos tempos no nosso país... Isto vai parecer a linguagem de algumas emissões dos quadros da música durante o mês de fevereiro. Mas, continuemos. Não concorda que durante o mês, os últimos tempos, Portugal tem vivido, até por vezes no panorama musical, um momento algo revolucionário, tendo, não é propriamente uma revolução que vai deitar o governo abaixo, mas tendo em conta o panorama anterior, não temos vivido, porventura, um panorama mais revolucionário? É verdade. Também, mas discordo. Porque eu acho que... Eu discordo em parte, não é? Discordo em parte porque eu acho que é apenas na área da música que se tem ouvido esse momento. Está quase a fazer um ano que tiveste uma manifestação das grandes, pá. Está bem. Foi a única, de jeito. O resto foi tudo... Aliás, não houve uma também no Terreiro do Paço, não foi? No final do ano passado, já não sei. Sim, dia 12 de março adianta ouvir. Não, exatamente, é assim, mas foi a senha grande, de resto, porque eles de vez em quando juntam-se e até facilitam os repórteres da televisão, porque, pronto, não é? Ah, eu não sei se soubeste de uma manifestação, aqui no Porto, em que, quer dizer, fizeram uma manifestação, mas uma vez que souberam que não estavam a ser vistos... Acabou? Não, foram manifestar para a porta do JTN. Assim, o JTN, pelo menos o JTN fazia a notícia. Exatamente. E mais? Pronto, ou seja... Em termos musicais, sim, em termos sociais, não. Não vejo grandes movimentos. Movimentos de faz de conta, sim. Movimentos politicamente revolucionários, sim. Movimentos realmente revolucionários, não. Não vejo. Só em relação à música. Em relação à música, sim. É nesse contexto, mais até de reflexão, porque se o Oscar Alhinho tivesse memória suficiente e atenção ao que o Amilcar lhe escreve e diz com todo o carinho... Inho. Lembrar-se-ia. Ei, que categoria! E até rimou e tudo, sim senhor. Lembrar-se-ia que quando eu enviei as escolhas para hoje à Praia das Semanas, eu até disse dia 3 de março é que vai ser um dia de reflexão. Ora, reflexão continua com X, com o acordo? Ou não? Continua. Por acaso, não sabia que era que fosse com C cedilha e, aliás, com C cedilha. Não, reflexão com X. Depois tu dizes refletir, quer dizer, agora já não dizes, mas antes escrevias refletir com C. Mas é reflexão com X, e agora? Pronto, agora está mal. Devia ser com C. Porquê? Tu mandas? Não, devia ser com C, porque quando tu pões refletir, agora já não, mas antes ponhas com C. Então porquê é que não continuavas a escrever Egipto? Porque Egipto... Se os habitantes lá são egípcios. Está bem, mas é uma diferença menor. Passa de C. É menor. É uma segunda menor é de mi para fá. Se fosse dó para cá, é uma segunda maior. É pronto, está bem, pronto. Ai. Pegando no contexto de reflexão, escolhi a primeira música. As três são baseadas nisso. A primeira é do Sérgio Gordinho e do Magro, que diz, por exemplo, e passo a citar... Calma-te, vá, para o coro, que eu vou falar. Pronto. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar... Muita força para pouco dinheiro. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Entendestes? Uhum. E devemos saber que esta música já é da década de... 70. Acho que é 60 ainda. Acho que é a finais de 60. Eu começou a cantar em 71. Foi que eu digo, o que é que eu disse? Mas vou já ver. Aliás, é do primeiro álbum esta música, se não estou em erro. Ou do primeiro ou do segundo álbum esta música. E isto é curioso que fala da pessoa que trabalha o dia inteiro, está a trabalhar para os outros e dinheiro, pois é pouco ou quase nem bem. Muita força para pouco dinheiro. E E é uma força que ele traz nos braços que só serve para obedecer, diz que só te manda obedecer. E que mais abaixo diz: não me digas que não me compreendes. Quando os dias se tornam azedos, não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a nascer-te nos dentes. Não me digas que não me compreendes. Esta letra não me faz lembrar nada. Uma música bem mais recente. Não. Não, mas via. Porque quando ele diz a trabalhar para os outros, pouco dinheiro, é preciso não sei como é que é. Sexta-feira. Não. Onde para ser parvo é preciso estudar. Sou da geração sem remuneração. Sim, e esta situação durar tempo demais. Sim, uma raiva a nascer-te nos dentes, uma força a crescer-te nos dedos. Estás a perceber? Sim, estou a perceber. A analogia. Bom. O que eu... Outro motivo, para, além do conteúdo desta... Para já, o conteúdo aliado... Lá está o Bossa e Cia falar do rap, rhythm and poetry, ou seja, o ritmo aliado à poesia, para mim encaixa-me com uma categoria. Está entendido? Rimo outra vez. Já te disse a fazer propósito. Esse cara está apaixonado, viu? E não sabe. Quem? Quer rimar sem saber? Ai não, é que é amado sem... Não, quer rima sem querer é amado sem saber. Mas eu não... Ah, mas tu sabes, pois, António. Eu não estou a fazer sem querer. Eu até digo mais, esta foi a primeira música do primeiro álbum dele. É? Já viste? Eu sabia. E de 1971. Ah, eu disse-te. Pronto. 41 anos depois, nós ouvimos, voltamos a ouvir isto. Além da letra e da música, como eu estava a dizer, eu passei a ouvir isto mais vezes recentemente por causa de um programa que eu já falei aqui, Estranha Forma de Vida, na Antena 1 e na RGTV, em que tenho ido buscar a história da música portuguesa, pelo menos desde cá a rádio pública. E depois, o meu pai... Sabe a letra toda desta música. Descobri no outro dia quando íamos no carro e estava a dar. Mas também descobri que ele sabe de outro Sérgio Godinho. O Sérgio Godinho deve ser o artista dele, preferido. Mas além de saber a letra toda, ele não desafina, pá. Ele encaixa ali no tom tal e ele canta isto que é uma categoria. Às vezes, até. Claro que as vozes são diferentes. Mas eu no rádio, com o Sérgio Godinho de um lado e ele do outro, eu já estava a confundir quem é que estava a cantar, porque ele tal encaixa ali no tom que é uma categoria. A música que eu mais que eu acho que, o meu, que eu já ouvi o meu pai a cantar em muita geneira, também já cantou. Mas das músicas que eu ouvi a cantar, esta é que ele encaixa melhor. É uma categoria, já ouvi. Está bem? Se calhar porque é aquela que ele mais sente também, digo eu. Mas não é. Porque não podes sentir muito uma música e desatinar de início ao fim. E outra que não sentes tanto, mas o tom atina, encaixa mais no teu tom de pódio. É um sinal. É um sinal. É o sinal da revolução. Mas ele sabe a letra toda vista. Quando passou na rádio. Que força é essa? É a música que vamos ouvir. É do primeiro álbum de Sérgio Godinho, chamado intitulado Os Sobreviventes, lançado em 1971. Portanto, a primeira faixa conhecida da carreira de Sérgio Godinho, pelo menos no que diz respeito a LPs, é esta que vamos ouvir. Era a número 1 de Os Sobreviventes, que tinha uma música que eu conheço bem. Em negócio charlatão. Como é que sabes? Música número 6. Página número 6, exatamente. Ah, tá, tu sabes tudo. É um grande disco. Olha, desculpa lá, eu acho que não, mas na última vez não tenho certeza. É nesse álbum que estava a Espalhinha Notícia? Não, não. Pois, me parecia, mas ao princípio. Não... Esse eu tenho lá o disco vinil em casa. Mais uma grande música. Tá bem. Pronto, que força é essa que te pô... Ah, era aqui o cerne, o essencial da questão que eu ia deixar para o fim e deixei e vou falar agora. Que força é essa, amigo, isto é para ti, que te põe de bem com os outros e de mal contigo? Interessante, nunca tinha pensado nisso. Qual é a piada? Vês-me a rir? Olha para mim, eu estou-me a rir. Bem para ti, não. Não. Vocês não viram, mas eu, entre aspas, olho mesmo para ele. Há muitas vezes, eu admiro, como sabes, as pessoas que fazem sacrifícios. Neste caso, ele está a falar de trabalho, mas não só. Ele também está aqui a extrapolar para outros aspectos sociais e tal. Extrapolar? Ele está com vocabulário. É bom menor. Com vocabulário, caraças. Vocabulário. Vocabulário. E tu tinhas a do eu gosto, eu admiro as pessoas que se esforçam

Estamos de volta a ouvintes. Não é ouvintes, já chegou ouvintes. Ouvintes. Estamos de volta a ouvintes. Queres um pão com chouriço? Pode ser. Então vai ficar o que eu vou fazer ao amigo. Ora bem. Estás a ouvir? Está a ouvir, sim senhor. A ouvir. Ó. É. Que giro. Ora bem. Eu, para escolher a minha próxima música... Tens que falar. Depois de ter a música a seguir. Digamos... Perguntei ao Sérgio Godinho. Ao Sérgio... Pensei que tinhas perguntado. Porque... Perguntei ao ouvindo. Porque eu tenho esta música aqui para escolher, não é? Esta música, que força é esta? Mas eu não sei que música é. Força é essa? Mas estás a inventar nomes das músicas. Que força é essa? Não, ele próprio corrigiu, ele disse, não é esta, é essa. Pois, eu disse, pronto, é a mesma coisa, ele és muito egoísta. Exato. Que força é esta? Como que diz, é minha, que egoísta que tu és. Eu disse, realmente, Sérgio Godinho, tem razão. Mas diga-me lá, dê um pouco do seu altruísmo e diga-me lá, qual é que é a música que acha que deve constar nesta lista dos quais tu escolheu? E diz ele, não te vou dizer, só te vou dizer quando for domingo no mundo. Eu, pronto, está bem. Ela sabe, se ele só vai dizer quando for domingo no mundo, pronto. Eu acho que nunca vai ser domingo no mundo, mas pronto. Domingo no mundo? Sim. Eu acho que nunca vai ser domingo no mundo, mas... Não, por acaso, agora, acho que já vai sendo domingo no mundo aos bocadinhos. Temos visto aí muitas coisas... uma evolução muito significativa quanto ao domingo no mundo. O que é o domingo no mundo? Não me sei. É o dia em que haja alguma justiça igual, mais ou menos igual para todos. Pode ser, ok. Isso nunca vai acontecer. Já sei. Domingo no mundo? Sim. Não estou a perceber nada. Mas pronto, é o dia, digamos, em que há um equilíbrio maior. E já vamos assistindo a esses pedacinhos do domingo. Já vai deixar outra coisa que tenha acontecido. Pronto. Mas há uma coisa, sobretudo, que esta música refere, que se chama Sim, Domingo no Mundo. Há uma música que, digamos, pode pesquisar informações, tipo o álbum, não sei o quê, porque já não me recordo. Mas... Se quiseres, pronto, se quiseres... Morrer com o computador está desligado. Ah, pronto. Estão ligados para isso. Pronto, e então, digamos que eu, esta música, ela fala sobretudo de uma coisa que aí sim já melhorou bastante. É, para nos chorar. Sobretudo aqui em Portugal já mudou bastante. Que é o trabalho infantil. O trabalho infantil atualmente já não tem a mesma expressão que tinha antes, não é? Mas antes falava-se muito, porque havia muito essa realidade, daquela vida dura de quem sai, portanto, do trabalho. Aliás, quem sai da escola, com, digamos, uma idade pouca, 11, 12 anos, né? E vai trabalhar. No caso, refere-se a uma fábrica de pirotecnia. Pronto, refere-se a uma fábrica de pirotecnia, não é? Em que o miúdo tem mesmo que trabalhar, lidar com materiais perigosos, portanto, tão pequeno, não é? E, entretanto, dá-se a situação de que ele... Pronto, ele morre, porque há uma explosão na fábrica, e ele era o único trabalhador lá que estava, não é? Ou seja, deixar uma criança sozinha com material perigoso, como pólvoras e coisas do género. Mas durante a música ele conta uma realidade que é, pronto, um miúdo de 12 anos que já pede o cigarro com uma gente grande, não é? Para fumar. Ou seja, há uma descrição da realidade e esta música pode hoje ter perdido um pouco essa validade, porque felizmente as coisas mudaram. Mas a verdade é que este Domingo no Mundo é uma música, digamos, muito típica de Sérgio Godinho. Ou seja, que diz alguma coisa, de facto. Nós ouvimos a música, vimos uma história. Tal como que força é essa, também este, enfim, Domingo no Mundo tem essa componente histórica. Ou seja, há uma história por trás desta música, não sei se real ou não, mas há uma história por trás desta música, possivelmente até ser a mesma história real, porque, pronto... 1997. Infelizmente, por acaso a verdade era 96. E é o nome do álbum também. Por acaso, é engraçado porque... Faixa número 4. Sim, isso eu também sabia, que era a faixa número 4 de um CD. Mas estou a dizer. Pronto, a mim e todos os nossos ouvintes. E mas... há uma música no álbum Campo Livre, de 79, a número 5, chama-se Arranja-me um Emprego. Já! É sexta-feira. É muito giro isto. Até piada nenhuma, continua. Tem que ver. Olha, ontem ficamos a saber. Ah, não, ontem não. Na quinta-feira ficamos a saber de que o desemprego aumentou para 14,8%. E depois? Pronto. Qual é a novidade? Nenhuma. Eu estou para quem estás a mandar Mas ver. há uma coisa que fico contente. Não é? Em alguma coisa, nós estamos. É assim, nós estamos atrasados em relação à Espanha em muita coisa. Mas em relação ao desemprego, estamos a evoluir. Estamos cada vez mais perto dos países. Pronto. Tinhas que dizer as neiras, não é? Então, alguma coisa estamos a aproximar-nos de Espanha. Não é? Pronto. E pronto. E então. É isso, eu escolhi esta música mesmo porque. Digamos que, embora não sendo uma música que atualmente nos dias de hoje tenha muita validade, é uma música que já teve. Embora quando a gravou já foi um bocadinho fora deste contexto, mas pronto, foi quando gravou. Mas a verdade é que, digamos, mesmo a própria composição musical está fantástica. Com aquele som meio de sirene no princípio. Pum, pum, pum. Parece como se fosse. Ou seja, a própria batida da música é como se fosse, digamos, a trabalhar, não é? O som das guitarras é como se fosse o som das máquinas a funcionar. É fantástico. É fantástico porque está algo muito bem feito. E cá está. E sabes que sem querer foste falar de um artista que eu admiro muito. Porque tem em praticamente todas Achas as que foi sem querer aos caralhinhos? Acho que sim. Eu acho que também sim. Sim. Pronto, mas sempre foi um artista que admirei muito, sempre foi o nome que eu tive muito em conta. É das poucas discografias que eu só não compro porque não posso. Porque senão eu comprava. Eu tenho discos, é o meu pai, mas está. Mas comprava mesmo porque é uma. Digamos. Faz músicas com história. Não é? Tem, digamos. E o trocadilho que ele faz com os versos e. É, não, e gosto de facto porque ele tem sempre isso em atenção, fazer coisas, digamos, com jeito, com história, com conteúdo, não é apenas uma música para vender. Certamente. Certamente. É muito bom. Por acaso, gosto muito de Sérgio Godinho e sempre me tocou particularmente este Domingo no Mundo. Porquê? Não perguntes. Não sei responder-te muito mas bem. Mas pergunta mesmo, mas porquê? Pela composição musical. Não sei porque estou a responder, não é? Pela composição musical, pela história, porque hoje em dia não é uma realidade muito, muito real, digamos assim, mas já foi. E não é assim tão. Direi. Antepassada, não é bem, não é assim tão antiga quanto isso. É uma música. Aliás, tinha acontecimentos bastante recentes. Ou relativamente recentes, ainda mais estamos a falar de uma música que foi gravada há 15 anos e há 15 anos atrás a realidade ainda assim não era aquela que é hoje, não era tão liberal como aquela que é hoje. Mas pronto. Anos 70 então não vale a pena falar. E anos 70 também não vale a pena falar porque é um bocadinho que força é essa, não é? Mas neste caso, versão infantil. Pronto. E é isto. Foi por isso que escolhi esta música, a resposta à tua, porque é de Sérgio Godinho. Em termos rítmicos é diferente, mas em termos de conteúdo tem uma história que tem as suas semelhanças com. Tem as suas semelhanças com a música, com a história da música que escolheste. E ainda mais sempre foi uma música que gostei muito de ouvir e porque continuo a achar. Que é das músicas mais bem conseguidas em termos instrumentais da música portuguesa. E pronto, por isso segui a escolhê-la. A gaita no estado do Rio Ave. Vamos embora. Vamos lá então. O Sérgio Godinho. Com Domingo. No mundo. Acorda, rapaz, o dia rompe através do sonho escuro. Abriga o teu corpo de 11 anos, tens que trabalhar no duro. No ano passado, neste tempo, ainda andavas tu na escola.

Ah, bom, porquê é que eu meti esta música? No outro dia, esta música já tinha passado já há algumas semanas no evento Top 20. E eu, ao ouvir esta parte de Brothers... Meteste isso em cima da calma do PC, foi? Do PC? Não. PC, o PC está aqui, mas... Pois, em cima da calma do PC. Tem ali em cima de uma caixa. Duas caixas. Pois. Porquê? Não posso? E estava a perguntar se tinhas colocado o PC em cima da cómoda. O PC em cima da cómoda? Não percebi a piada. Bom, e então esta parte. Brothers and sisters together we'll make it through. Lembras quando eu cheguei aqui? Esta música, esta parte é igualzinha noutra música. Uhum. E a gente não descobria. Mas, entretanto, aqui eu, como sou muito inteligente, mas enquanto, descobri e a música... Calma, pá. E a música... A música é a que vamos ouvir de seguida. Ora bom, se eu no início falei, na primeira intervenção, e única até agora, que eu não lembro mais nenhuma, falei de reflexão com X, esta aqui é um conselho que o Sr. Baselurman dá. Quem é o Baselurman? Perguntas tu. Tens de perguntar. Mas quem é o Baselurman dá? Mas ele mandou o quê? Baselurman dá, tu não foi o que disseste? Eu disse, quem é o Baselurman? Perguntas tu. Ah, é Baselurman. Lurman. Lurman. Como se fosse alemão, Lurman. Lurman. Quem é o Baselurman? É um homem de cinema, realizador. Então. Eu sabia. Ele, nesta música, a falar. Ar. Ele só fala num canto. Anta. Aliás, as partes que depois na música vão ouvir a cantar o coro, o refrão, vocês vão perceber porque é que meti aqui o Everybody's Free da Rosala. Free. Ala. Bom. Ele diz, por exemplo, que se há um conselho a dar para o futuro, o conselho essencial é protetor solar. Começamos já por aí. Deixa-me ver se isto depois fica aí nas frequências. Depois tens que me dizer. Sim, podes falar que já vem. Eu estou a falar para ti. Uma coisa importante. Conselhos importantes para a nossa vida, para a nossa existência. Então espera só uns segundinhos. Só ver se isto se fica aí a ser. Ficou nas frequências, foi? Ficou. Foi, não sabe nada. Ele diz, por exemplo, para desfrutarmos do poder e da beleza da nossa juventude. Só que logo a seguir diz assim, esqueçam. Vocês nunca vão perceber o poder e a beleza da juventude até que ela comece a desaparecer. Ah, eu sou muito bom, eu sei disso. Sou uma pessoa muito bela e amarela. A parte da amarela nem sempre, mas a parte da vela sempre, todos os dias, até quando estou a dormir, que aliás é a parte em que eu estou melhor, quando estou a dormir. Ele diz, confiem em mim, daqui a 20 anos vocês vão olhar para trás, tu não, mas vão recordar as fotos de vocês próprios e olhar para trás e como o quão fabuloso nós parecíamos há 20 anos. Há 20 anos era um miúdo de 5 anos. Bem, eu vou passar a falar da segunda pessoa do singular, que é mais fácil, uma vez sendo a segunda pessoa do plural. Tu não és tão gordo como imaginas. Pois, se calhar não. Eu fiz aqui. You are not as fat as you imagine. Não te preocupes com o futuro. Ou preocupa-te, mas sabendo que isso de preocupar é tão efetivo como tentar resolver uma equação de álgebra enquanto temos uma pastilha elástica na boca. Pois. Os problemas reais na tua vida... vão ser coisas que nunca passaram pela tua cabeça. Nunca te preocuparam. Entendeste? É possível. Faz uma coisa que te assuste todos os dias. Que te assuste. Todos os dias faz algo que te assuste. Tá, vou começar a ligar para ti. Tu estás com atenção aos conselhos do senhor que esta música é fixa. Estou com atenção. Estamos ao mesmo tempo. Estou aqui a ter aqui o pessoal. Está bem. Outra. Canta. Ai. Não, é o conselho de cantar. Não estou a dizer para cantar agora. Mas podes cantar. Canta aí. Ai. Não sejas duro com os corações das outras pessoas. Ah. E tu algumas que merecem nada. Ai, que caralho. Mas também não dês muita confiança a pessoas que são duras contigo. Ah. Sim. Está bem? Está bem. Não percas o teu tempo em joias. Em coisinhas de ourivesarias. Sim. Eu não sou muito isso. Esta parte é fixe. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. E depois ouve-se uma buzina e depois the race is long. O que é que quer dizer? A corrida. Às vezes estás à frente, às vezes estás atrás, a corrida é longa. E no fim, és só tu contigo mesmo. A corrida só envolve a ti. Que beautiful, que beautiful. Bem, tu vais continuar no meio, quero dizer mais. É uma coisa. Bom. Recorda sempre os elogios que recebeste. Esquece os insultos. Não, mas também é fixe. O que é fixe? Recorda, estimula. Recordar que os insultos? Sim. Isto até vai de acordo, esta parte da música vai de acordo com o que eu disse aos filmes. É muito fácil lembrar, ai, o que me fizeram, ai, ai, eu não podia. Sim, sim. Mas depois as coisas boas... Mas é engraçado, que... nunca mais pensei dessa forma. As coisas boas que no próprio dia se calhar nos fizeram e já nos lembramos, não interessa. Se tiver sucesso em fazer isto, que eu acabei de dizer, de recordar os elogios e esquecer isso os insultos, diz-me como é que o fizeste. Dizia logo a seguir. Ah, pronto. Pois. Guarda as tuas cartas de amor antigas. Se ainda estivesse. Não sei se metes cartas de amor porque me precisava que alguém me escrevesse. Mas manda. Ai, eu escrevo, tu, mas não é por aí. Pronto. Mas não é antiga. Ah, daqui a 20 anos é antiga. Pois, é verdade. Mas atira para um lixo todas as coisas relacionadas com o banco. Ah, pois, se calhar melhor não. O cartão e assim, se calhar não é conveniente. Quer dizer, não te sintas culpado se não sabes o que tu queres fazer com a tua vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam, aos 22 anos ainda não sabiam o que é que queriam fazer com as suas vidas. Algumas das pessoas mais interessantes que eu conheço, que têm 40 anos, ainda não sabem o que é que vão fazer à sua vida. Então são assuntos interessantes. Aos 40. Toma muito cálcio. Acho que sim. Olha, por acaso ali pus há pouco leite a aquecer, mas aquilo estava congelado. Ser simpático com os teus joelhos. E vais sentir falta deles quando eles forem à vida. Os joelhos. Talvez tu cases, talvez não te cases, talvez tenhas crianças, talvez não tenhas crianças, talvez divorces aos 40 anos, talvez comeces a dançar a música funky no teu 75º aniversário de casamento. Ah! Daí há poucas bodas de diamante. Claro, é por causa disso que eu escolhi esta música. Aos 75 anos. Exatamente. Esta parte é fixa, lembra-nos. Maybe you marry, maybe you won't, maybe you have children, maybe you won't, maybe you divorce at 40, maybe you dance the fucking chicken when you're 75th, when you're in the emergency. Qualquer coisa que tu faças, não te parabenizes em excesso. Percebeste? Uhum. Não te ponhas... Não te elogies. Lord! Não te elogies em demasia. Mas o auto-reconhecimento é bom. Em exagero, não está a dizer que não. Pois, em exagero não. Mas caso eu diga que o auto-reconhecimento é bom, fica a informação. As tuas escolhas são apenas metade da oportunidade. Falta o resto. É verdade, faltam as tuas. Senão só fica metade do programa. Desfruta do teu corpo. Ela! Usa de todas as maneiras que tu consegues. Ela! Isso era que não tenhas medo disso. Olha que sacanagem, não, bro. Ou do que as outras pessoas pensam disso. Olha que sacanagem, não. É o calma, ainda não acabei, pá. É o maior instrumento que tu alguma vez terás. Ui, Jesus. Onde é que isto vai parar? Sei lá o caso, isso para cantares agora diz dance. Muito a dançar. Mesmo que não tenhas nenhum sítio para o fazer, a não ser no teu quarto. Não, nem vivo na sala, a não ser na tua sala de estar. É lá. Por isso vamos dançar para a sala. Vamos lá. Aquilo até faz eco e tudo. É isso, não, basta fazer que parece que já estamos a ouvir para aí três músicas. Exatamente. Leia, isto não é para ti, mas leia as direções, mesmo que não as sigas. Percebeste? Não, mas isso, metaforicamente, também dá para fazer. É? É, ler as direções, mesmo que não as sigas. Do not read beauty magazines, they will saber, only make saber para onde é que podes ir, mesmo que não vás. Uhum. Pois, é bem visto. Não leias magazines de beleza, aquelas revistas de coisas de beleza, porque elas só te vão fazer sentir feio. Ah, mas eu sou muito bom. Como é que se traduz isto de beauty magazines? É magazines de beleza, não? Revistas de... Como é que se diz, pá? Não era de cor-de-rosa. Não é bem isso. É uma coisa parecida. Conhece bem os teus pais. Nunca sabes quando é que eles se vão embora para sempre. Siblings. O que é siblings? Ah, eu sabia o que era siblings. É aquela coisa... pois, é isso. Ah, irmão. Não, já estava aberto, por isso não preciso escrever. Ser simpático para os teus irmãos. E eles são a tua melhor ligação para o passado. Para o teu passado. Pois, no teu caso é um bocado complicado. No meu é. E as pessoas gostam mais de colar-se a ti no futuro. Eu gosto disso. They are the best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Ah, são a melhor ligação para o passado e são eles também que vão tentar mais colar-se a ti no futuro. Com o passar do tempo. Uhum. Tens de compreender que os amigos vão e vêm. Mas, aqueles mais preciosos, ou aqueles poucos, mas que são preciosos, deves aguentá-los. Ah, eu aguento. Ah, aqui não tem que falar com ele todas as semanas. Ainda hoje está aqui. É, mas não forçar. Que é a grande frase. Acho que foi a melhor frase que eu disse nos últimos 5 segundos, pronto. Sim, continuo. Work hard to bridge a gap in geography. Trabalho duro para construir bridges, né? As diferenças em geografia e no teu estilo de vida. Ah, quanto mais velho tu ficas, mais tu precisas que as... Como é que eu ia dizer isto? Quanto mais velho ficas, uhum, aumenta a necessidade das pessoas... The more you need the people you knew when you were young. Agora estou confuso. The older you get... É verdade. The more you need the people you knew when you were young. Mais tu precisas que as pessoas te conheçam quando tu eras jovem. Tem lógica? Tem? Tem. Ah! Quanto mais envelhecendo, mais vais precisar das pessoas que tu conheces desde que tu eras novo. As pessoas já conhecem há muito tempo. Mas isso já precisa de tempo. As pessoas dizem, era uma escolha passada. Pois, mas eu já preciso dessas pessoas. Pronto. É isso. The older you get, the more you need the people. Até porque eu tenho 25 anos, mas eu só não vi. Quanto mais cresceres, mais vais precisar das pessoas que vive, vai viver para Nova York uma vez. Mas deixa Nova York antes que torne difícil para ti. Porque não é difícil. Vive também na Califórnia do Norte uma vez. Mas deixa a Califórnia do Norte antes que te torne demasiado suave. Viaja! Aceita algumas verdades inalienáveis. Ei, que categoria! Como por exemplo... Os preços vão crescer, os pundicos vão fazer as negras, tu vais te tornar mais velho, vais envelhecer, e quando o fizeres, vais começar a fantasiar que... Then when you were your precious... Ah. Vais começar a dizer que, a fantasiar que quando tu eras novo, os preços eram mais... eram mais em conta. Olha, ajuda o tempo, põe aqui. Um quilo de arroz custava 500. Como é que isso de reasonable, racionais? É mais ou menos isso. Sim. Pois, no teu tempo os preços eram melhores, os políticos eram mais nobres e as crianças respeitavam os mais velhos. Quando eras mais novo. Percebes? Quando chegares a velho vais começar a dizer essas coisas. Respeita os mais velhos. É o que diz logo a seguir. Não esperes que mais alguém te suporte, a não ser os teus mais próximos. Talvez tenhas um fundo de vida e uma conta pois milionária, mas tu nunca sabes quando é que isso desaparece. Pode desaparecer. Não mexas muito no teu cabelo. Ou então quando chegares aos 40 anos, tu vais parecer que tens 85. Olha, eu sei disso. Que ainda tinha 40 e já parecia a idade que tenho agora. Yeah. Sei que eu já cheguei aos 86. Cuidado com as coisas que compras. Mas, tem paciência com aqueles que pedem emprestado. Não percebeste? Porque são os advice you buy. Ah, não é, pois, não é compras. Tem cuidado é com as. De onde é que vêm os conselhos que te dão? Percebeste? Uhum. Tem cuidado com as pessoas que te dão os conselhos. Pois, mas depois de ser paciente com aqueles que o fornecem. Conselho é uma forma de nostalgia. Sabias? Não sabia. Reciclar os conselhos, há jeito, vale a pena e tal. Pintar sobre as partes feias, é bonito. Mas depois chega ao fim, mas confia em mim, no protetor solar. Que bom. Isto, no fundo, é pegar no Calls on Everybody's Free e de lá de vez em quando. Mas acho que o conteúdo é uma... Claro que aqui há coisas que não nos dizem respeito, de ir para Nova Iorque, para Califórnia, não sei o quê. Mas há aqui coisas que ele diz que se aplicam a muita gente, não é? E há aqui partes que eu já sei, não é? Quando uma pessoa chega à velha, eu costumo dizer que no meu tempo os preços aqui eram, os políticos eram nobres, havia respeitinho. É verdade. Não, isso, a maior parte das pessoas que eu conheço com 40 anos não sabem o que é que não fazem na sua vida. Mas repara numa coisa. Mas é um facto que na nossa idade as crianças respeitavam mais adultos do que agora. Com uma diferença. Parece-me que neste caso é uma verdade um bocadinho inegável, porque uma coisa é quando as crianças se modernizam e se vão à internet e não sei o que, não sei, mas outra coisa é quando agredem professores e coisas do género. Pronto. Dispensar um conselho é uma forma de resgatar o passado do lixo. É uma forma de resgatar o passado. Ah! É grande frase. Sim, senhor. Tá. Mas acredita em mim em relação ao protetor solar, eu resto a metro. Pois, isso. Pronto. Mas acho que sim. Será que isso me vai ajudar? Será que isso aqui em casa? Será que isso me vai ajudar? O quê? O protetor solar? Assim, parece-me que. Sim, tens sempre uma coisa aberto. Ah, pois. E fica a saber que o Baz Luhrmann chama-se Mark Antony. Olha o Mark Antony. É verdade. Mark Antony Luhrmann tem 49 anos e nasceu na Austrália. E também não sei o que é que vai fazer à vida. Ah, não, ele já sabe. Sabes. Ora, Baz Luhrmann, está bem. E porquê é que eu escolhi isto também, além do seu conteúdo, e eu havia avisado que é na coisa no coisa, que ia ser da reflexão? Porque ele diz logo no início: Ladies and Gentlemen, of the Class of 99. Que é sobre o filme 99 e é dirigido às pessoas à classe de 99, ou seja, às 99. Sim, ele sabia umas coisas. Sabias? Ele sabia umas coisas. Isto foi publicado numa coluna de um jornal, do Chicago Tribune, em 1997. E na altura foi atribuído, por erro, ao Kurt Vonnegut. Um discurso do Kurt Vonnegut. Quer dizer, foi um homem que escreveu e na altura. Bem, já. E então depois saiu. Percebes o que eu acabei de ler? Saiu no Chicago Tribune. E depois foi adaptado para a música e foi número 1 no Reino Unido. Em 1999. Parece-me bem. Mas por acaso o álbum é 98. Something for Everybody. Já chegamos aos 20 minutos. Como digo, vai começar as... depois. Pronto. Pegou na versão de Everybody's Free da Rosala. Everybody's Free! E na outro motivo! Ah. Acabado de inventar agora. Foi lançado no dia 9 de março, dois de uma semana. De ontem, uma semana. Que é o dia do aniversário também dos meus pais, casamento. Ah, que bonito. Sexta-feira. Não digas, também é broas. Broas. Já dizes mais uma vez, broas. Também é bodas de diamante? Precisa de questões do teu segundo de reflexão. O que é que ele está a dizer? Estou a pensar, 86 anos, se eles 75 anos casados, tinham de estar 11 anos sem casar, não aconteceu. 9 de março de 1999, o single de Baz Luhrmann, vamos ouvir a seguir. É a primeira vez, acho eu, que vamos ouvir uma música neste programa que não é cantada, na sua maioria, grande maioria. Portanto, quem percebe inglês, ouçam bem os conselhos que dá o senhor australiano. Está bem? Depois vem no intervalo, não vais fazer o que te apetece. Vou fazer um intervalo, sim, senhor. Não vais nada, que eu estou a dizer que não vais. Vou fazer um intervalo, sim, senhor. Ai, o caraças, tudo bem. Pronto, também não faço. Não, vem no intervalo. Não, não faço. Não, assim vem no intervalo. Não, acabou. Não estou a dizer que vem no intervalo, mas... Ladies and gentlemen of the class of 97. Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it, or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Brother and sister, together we'll make it through. Someday our spirit will take you and guide you there. To know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, because the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel, accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse, but you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen. Até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas de 1880 a 1910. Rádio 1900. Aos sábados, entre as 21h30 e as 22h. Aqui, na Rádio Antena Web. Flutuar, o momento em que a mente alcança a sua gravidade zero, a altura em que o som dos mais belos instrumentos musicais cria melodias dentro de nós. No mesmo instante em que a Antena Web lhe traz flutuar, um espaço radiofónico dedicado à flauta e todas as suas variantes. Flutuar aos sábados das 9 às 9h30 da noite na Antena Web. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Aos domingos, a partir das 9 da noite, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, aos domingos, a partir das 9 da noite, na Antena Web. Estimado vasto auditório. Oh. Ah. Hã? Sim. Ah. Quando? Não sei. Que é? Ah. Esqueci-me de dizer que outro dos motivos para escolher... Eu já nem sei se disse o nome da música. O homem é o Baz Luhrmann e a música Everybody's Free, que já vem da Rosala, to wear sunscreen. Toda a gente está livre para colocar protetor solar, que é uma coisa muito bonita. Portanto, o som acha aprovado cientificamente, que é uma coisa muito importante. Ah, e o que eu não disse é que esta música faz obrigatoriamente lembrar só música e VH1. MTV não sei porquê. Mas ainda agora, quando vimos o vídeo no YouTube no intervalo, era na VH1, estava a dar. Mas já me lembro desta música, não só a música. É na troca, é na VH1, que era o número 1 lá no Reino Unido. Por acaso, é a VH1 do Reino Unido? É. E MTV também? Não. Não sei. MTV acho que é nos Estados Unidos, MTV. Então a VH1 também é. Eu tenho que crer que sim, dos Estados Unidos. Eu vou investigar tal argumento. Toda a gente é livre para colocar protetor solar. Acho que sim, acho que sim. Bom, o que é que eu ia dizer? Ia dizer alguma coisa? Ah! Vem. Não, ia dizer que, por acaso o Sol Música, eu não sei se já te disse, mas temos que falar com o... Creio que ainda é diretor do Sol Música, Javier Solar, creio. Dissestes. Pronto. Eles estão bem vivos. É verdade, estão bem vivos, com muita energia. Sim, senhor, grande Sol Música. Pronto. Ora bem. Vamos lá então. Então isto é assim. O quê? Estamos no ano de 1995, se não estou em erro. Por acaso estamos em 2012. É a mesma coisa. Quando Rosala lançou uma música que ninguém conhece, e muito menos depois disto. Sabes onde é que é a Rosala? Não. Da Zâmbia. Lidola. Xa, mano. É bem. Também está quase a fazer anos, 18 de março. Sim. É sério, quantos é que faz? 48. Eu esqueci-me de dizer. Nós tivemos três semanas seguidas em que fazia anos gente que eu conhecia. No dia 4 de fevereiro fez uma tia minha e outra que tu também conheces, que rima com Mimi e vem de La France. Não interessa. No dia 11 também fez anos a tal que era minha prima, que não era minha prima da nossa turma no décimo ano. Tu ainda não disse quem era, em off. E também fizeram anos dois primos meus, são irmãos gêmeos, por isso nasceram no mesmo dia, como é. Ela vem de França. Como é natural. Sim, e rima com Mimi. Também começa por M. Mas é por M? Oh, com caraças, agora estou na quinta a bazar. Os meus primos também fazem dia 11. Dia 18 faz anos a irmã de um amigo meu. E dia 25 finalmente tivemos um dia sem aniversário, do jeito que eu conheço. Pronto. Mas 4, 11 e 18 foi giro, porque houve aniversário e eu não deixo parabéns a ninguém. Estou agora. Parabéns a vocês todos. Parabéns a vocês nessa data querida, que já é muito tempo, mas não está esquecido. Ei! Bravo! Mas por acaso só no dia 18 é que tu não conheces aniversariantes, pelo menos um deles. Continua. Olha, eu conheço uma pessoa que faz anos 28 de março. A Lady Gaga. Pois, a filha da curta já tem namorado. Ah! Já não. Bandida! Já não. E não fala disse, nada! Não disse nada. Da Rosalind Miller, o seu maior sucesso foi em 1991. As coisas que eu sei a ler. Ah, foi em 91? Sim. Eu não sabia. Você estava a dizer que tinha 95? Então, se eu estou-te a dizer que está no European Top 20, eu no European Top 20 vou em quê? Em 2005? Pois é, tens razão. Tens razão. Como é que eu. Pois é, tens razão. 20 anos antes de 2012, acho que é 92, não é 95. Digo eu, na minha paga, tens razão. É como eu digo, tens razão. Vem lá, vamos lá até à Zâmbia. Vamos lá até à Zâmbia. Então é assim. Não foi a Zâmbia que ganhou taças nos Estados Africanos agora? Sim. Já acho que não. Talvez sim. Mas foi. Ganhou a Costa do Marfim. Sim. Ora bem. Esta música, eu escolhi esta música, mas não me ocorreu mais nenhuma. Segundo, porque foi o Nuno a dar-se o estou. Exatamente. Terceiro, porque tivemos um intervalo para ir dizer quantas horas por causa do. Por não se lembrar da música. Ah, isto é a vantagem. Já viste isto com a senhora? Desouvir este Nuno que está a gravar o quadro publicitário todo da Antena Web. Chegamos ao fim. Não volto, caralho. Já vocês que estamos todos, não volto. Tens razão, Fábio. Isto é americana. Ver. É de Nova York até. É americano em Nova York. Por isso é que a TV não passava. Mas a MTV não é de Nova York, não tem sido Nova York. Continua. A MTV também é Nova York. Até devem usar os mesmos estúdios. Sim. Pronto. E então, eu escolhi esta música porquê? Por vários motivos. Não foi porque tu falaste nisso, não foi fácil. Não foi difícil, aliás. Primeiro motivo. Primeiro. Esta música representa várias coisas para mim. Diz uma. Uma delas, domingo de manhã. Sabes, aquela altura em que tu acordas domingo, não sei se isso já te aconteceu, mas a mim acontecia-me acordar domingo de manhã com música em casa. fosse a tua música ou a música da casa do vizinho. E às vezes era, porque não sei porquê, era a música deste género. A chamada Eurodance. Aquelas músicas, tu até te recordas delas quando eras miúdo. Mas tu acordas mesmo com aquela música de fundo. Hã? O que é que foi? É, foi bem. Parece que tinhas desligado um bocadinho, mas os senhores já estão arrependidos. Continua a dar. Alô, alô, daqui fala o morto. Pronto. E então foi isso. Ah, continua o que é ruído, é? O não? Quê? Parece que fosse ruído. Tu é que estás com o ruído na tua cabeça a importunar o teu raciocínio? Não é nada, mas eu já vou resolver o problema. Ah, bem. Esqueces, foi da meia-noite, que eu chamava há uma hora. Não esqueci nada. Tá, não, não. É para aquele descanso lá que não deve ser, com calma. Porque senão é isso, fica muita água. Vá lá. Pronto, e então... então é assim, digamos que esta música recorda-me este domingo de manhã, não é? Recorda-me este domingo de manhã, aquele domingo que nós acordamos, tipo, pronto, com as crianças, assim, a mínima das preocupações. Quer dizer, a preocupação de que a meia tarde tem que fazer os TPCs, mas eu nunca fazia, não tinha preocupação nenhuma. Portanto, e então, não, a minha preocupação era que às 13 ia começar o Gil Vicente Tirsense, o Campo Maiorense Boa Vista. Já sabes Boa Vista? Não, o que é que foi? Acabou? Não, o tribunal deu razão que a reunião foi ilegal e por isso agora é esperar que o Boa Vista vai voltar à primeira divisão. Nunca devia ter tido. Pois. E que ele pensa para não descer o Futebol do Porto? A sério? Continua o Campo Maiorense Boa Vista. É o domingo de manhã, o que é que fazia? Não fazias trabalho de casa? Não fazia trabalho de casa. Eras um aluno aplicado? Sim. Acordava. Aplicado era, se não fazias trabalho de casa. Não. Era um grande defeito. Pronto, e então, não, mas por exemplo, imagina este cenário, acordar, por exemplo, ao meio-dia, não é? Mas acordar ao meio-dia, ou seja, tanto com música, não é? E não era de criticar, porque ao meio-dia não é hora para dormir, não é? Para muito domingo que seja, não é? Não era para dormir, não sei, tem que ter uma noite difícil, pronto, mas, e eu tinha algumas, mas regra geral não era aos domingos, quer dizer, ou seja, pronto, não era o domingo ou noite difícil, era quando fosse. Pronto. E então, farto lembrar de domingo de manhã, porque é isso, é quando dava aqueles desenhos animados que nós víamos no canal 2, não é? Na RTP2. Pronto. Quando se acordava com a música do vizinho, que tinha sempre aquela batida, não é? Porque é sempre os jovens, os irreverentes, não é? Na altura ainda utilizavam muitos deles discos de vinil, princípio da década de 90. E pronto, era aquela altura, digamos, em que a música... Ou seja, hoje em dia a música dança existe, mas é porque antes é quem fez o trabalho de casa, que estes agora não fazem, pronto. Ou seja, foram eles que tiveram que fazer as batidas, foram eles que foram os primeiros a fazer os acordes, é porque a Eurodance... Hoje já não é mais a Eurodance que era antes, mas a Eurodance dava muito trabalho porque era preciso arranjar-se uma fórmula mágica para que todas as músicas fizessem sucesso. Não é? Umas tinham que levar as outras. Porque se uma música fizesse muito sucesso, como a pop, por exemplo, se uma música fizesse muito sucesso, mas a que pudessem a seguir não fizesse sucesso nenhum, ou se houvesse muito poucas a fazer sucesso, não é? As pessoas desligavam-se. Por exemplo, o pop tem um género muito variado. O pop tem ritmos muito diferentes. Portanto, aquilo não dava para... Não tem vídeo. Aquilo não se podia pôr numa discoteca. Não é? Tinham que ser músicas que desse para levar para uma discoteca. E que desse para fazer sucesso durante horas. Então, elas tinham que, digamos, que se ajudar umas às outras. Não é? Essa é porcaria dá aqui a televisão. Dá. Continua. Pronto, e então... faz lembrar um domingo de manhã. Faz lembrar um género musical que eu... O género musical que eu mais gosto e que eu passo horas e horas e horas a ouvir e não consigo fartar. Que é o Procura o Comando. Também. Está na minha cama. Sim. Pronto, agora já sabem que eu gravo isto no meu quarto, grande novidade. Portanto, é digamos, Eurodance é o género que eu gosto mais de música. E pronto, são estes motivos. Ah, e também outro motivo. A letra. Exatamente. Toda a gente está muito para sentir bem. Exatamente. Não, mas eu tive uma música, eu tive uma emissão que só estou em referidos a 7 de março. Não, 17 é impossível. Teve se calhar foi 18 de março. 18 de março é o aniversário da vossa alma. Olha que giro. E acho que foi com ela que abriu o programa e não disse nada. Que mal educado. É de boa. Não, neste caso, não, mas neste caso já teria sido dia 19, porque o Friday Night vai para o ar à meia-noite, sexta para sábado, portanto já teria sido. E então, eu tive uma noite mágica nessa altura. Foi uma altura em que eu até perdi a emissão e fiz uma emissão. Eu fiz uma emissão, perdi essa emissão ao passar na altura para o FTP. Aquilo deu um erro qualquer, a internet caiu, só que como já ia a meio do download, ele já me estava a cortar coisas daqui do PC. Então depois já não consegui abrir o ficheiro. Tive que gravar outro Friday Night. Foi o Friday Night mais lindo que eu gravei até hoje. Com o Eurodance dos anos 90. Mas uma coisa fantástica, aquilo do Italissa, Rosala, 24/7. Acho que Matchbox 20 também tinha uma música do género. Não sei. Bom, a música certa é que aquela foi uma missão lindíssima. Acabar com a Ricky. Pronto. E então, digamos que foi de facto, ou seja, recordo-me essa emissão, me recordo muitas vezes dessa emissão, mas mesmo muitas, muitas vezes, porque foi a emissão mais Friday Night que eu fiz, porque é mesmo esse objetivo, é fazer uma emissão daquele género, agora não sei como é que vai ser, quando for, pronto, para as minhas novas instalações. Mas vamos esperar que seja possível gravar às 10 da noite ou Friday Night, porque senão vai ser muito complicado, mas pronto. Mas enfim, quer dizer, digamos que esta música me traz várias coisas. É impossível dizer-vos em tão pouco tempo o que é que esta música me traz. Porque esta vez já sabem, o domingo de manhã... Tão pouco tempo? Estás a falar há 12 minutos e 40 segundos. Pronto, mas assim é muito pouco tempo, porque são mesmo muitas coisas que esta música me traz. E a letra? Toda a gente é livre para se sentir bem. Exatamente. É o teu pensamento de vida, é esse. Toda a gente devia ser livre. Para já devia haver a maior liberdade para fazer downloads. Exatamente. E depois, com isso, toda a gente se sentiria bem. Aliás, o Estado devia inclusive atribuir uma verba aos jovens downloaders. Só, atenção, só aos, digamos... poderia ser, neste caso também estava incluído. Mas, não, digamos, só aos downloaders com fins... digamos, positivos. Antenianos. Por exemplo, ou isso, com fins antenianos, por exemplo. Não é? Ou, por exemplo, não com fins, digamos, por exemplo, nobres, como a preservação da cultura. Digamos, por exemplo. Agora já me diz, efetivamente. Efetivamente, a preservação da cultura, por exemplo, porque, pronto, não é? Se um dia desses alguma coisa arde, vai toda a vida. Sabes que na semana passada tivemos aquelas duas intervenções mais curtas de sempre? Sim. E mesmo assim o programa teve 1 hora e 42 minutos. Olha, se não tivessem aquelas duas intervenções curtas. A culpa é tua. É verdade. Também há. Lembra-te, então vamos à música então. Rosale, com a música de 1991. O tema chama-se Everybody's Free. É que a mim, não, a minha era Everybody's Free e depois entre parênteses To Wear Sunscreen. E a tua é Everybody's Free entre parênteses. Everybody's free. no quarto impecável. Ao lado do corpo, a carta, com o último artigo a sair do jornal do domingo, no correio dos leitores, dizia assim. Sou jovem, honesto, estudante, trabalho, sou pago, eu pago os impostos, as letras, os juros da casa, dos móveis, dos livros na estante, dos discos, dos filmes. O que é fazer? Eu vou ao cinema, eu leio poemas, gosto de ler, eu voto, eu escolho, eu olho nos olhos dos casos, dos factos, das coisas concretas. Eu não tomo drogas. Não sou alcoólico. Eu estou preocupado, um pouco dorido, ao ver que em várias revistas, adultos, ministros, artistas, nas entrevistas da TV, demonstram que os jovens são brutos, boémios, incultos, autistas, não têm emprego ou são arrivistas e mal educados, são tão depressivos, são tão destrutivos. O que é de fazer? Com 23 anos, já não faço planos. Para que fazer? Eu vivo da esperança, na vaga mudança que nunca vai acontecer. Eu não tomo drogas, não sou alcoólico. E acabou. Ora bom, este poema é a música que vamos ouvir a seguir. Porquê? Várias coisas. Primeiro, é uma música que eu adaptei, a letra, baseei-me nesta letra, mas depois peguei, fiz, construí rimas que aqui não existem, por exemplo, eu lembro. No quarto, impecável, ao lado do corpo, a carta. Não, ao lado, a carta, fechada, com o último artigo no jornal de domingo estava escrito. Pronto, não me lembro. Mas rimava. Hã? Não estava escrito nada, dizias e rimava. Não, rimava. Sou jovem, mas estudante, mas eu vou ao cinema e eu leio poemas, gosto. Ganha bem. Peguei nesta música e coloquei numa peça de teatro, que era um dos momentos fortes daquela peça. E posteriormente até foi cantada, acho que só foi uma vez, pela Catraia, que a gente sabe. E depois, além disso, e pelo irmão da Mimi, que fez anos no dia 4. Eu não sei que ninguém. Mas tu és burro, pá. Tens que me dizer em off. Em off, em off, em off. Esta música faz também lembrar Vila de Conde. Uma vez estava a sair de Vila de Conde, mais concretamente do Parque Campismo da Árvore, com o meu avô, devia ser uma ou duas da manhã. Entramos no carro. Cedinho, portanto. Na Antena 1. Mas já foi na Antena 1. Na rádio. Estamos em 2005. Ah. Na rádio estava a dar esta música. E eu, tal, fixei. Esta música passou numa rádio pública? Numa rádio do Estado? Foi aí que eu conheci, dava na Antena 1, na altura. E eu fixei nesta letra. Na altura ainda havia liberdade. Sim, continua. Isto em 2005. Eu fixei-me na música, na letra, e no final do ano, pum, me encaixei na peça. Faz lembrar outra história. O que se passou para ficar com os acordes nesta música? para colocar a música à nossa maneira, há que tocá-la, não é? Quem é que tratou disto? Foi a motinha. Mas mesmo ele, o que passou para ir buscar os acordes desta música? Porque isto dá muitas voltas. Já ouviste a música? Já. É ficha. Então, eu até disse que merecia o Prémio Nobel do Ser Humano. Porquê? Porque é uma música que não obedece a rimas, só se preocupa em contar uma história. E é uma história, digamos, e eles não vão dizer, ai, porque isto está mal, porque isto não vai mudar, e porque é uma tristeza, e porque é... Só dou um exemplo de vida. Eu sou assim. Agora pensem o que vocês quiserem. Vai de acordo à música que eu escolhi há anos no intervalo, que diz que há pessoas com 22 anos, aos 22 anos não sabiam o que é que iam fazer com a vida, e aos 40 também não. Ele diz aqui, com 23 anos, já não, ele não diz ainda não faço, diz já não faço planos. Para quê? Entendeste a diferença? Uhum. Ele chegou aos 23 e já nem quer fazer planos. E ele vive da esperança da vaga mudança que nunca vai acontecer. Isto parece letra Zeca Afonso. Não é? Parece mesmo. De estar à espera de uma coisa, de uma mudança que vem. E ele fica preocupado ao ver que os ministros, logo a seguir a ministro, ele diz artistas, nas entrevistas da TV, dizem que os jovens são brutos, são boémios, são incultos, não têm emprego, são mal educados, são depressivos, são destrutivos. No meu tempo é que era, não é? A juventude é sempre pior. É. A geração que vem a seguir é sempre muito má. Embora eu no início diga, eu sou jovem, sou honesto, sou estudante, trabalho, sou pago, pago os impostos, letras, blá, blá, blá. Eu voto, eu escolho. Olha aqui uma parte importante. Eu voto, eu escolho. E eu olho nos olhos dos casos, dos factos, das coisas concretas. E, pois, eu não tomo drogas, não sou alcoólico. Tenho aqui umas bocas interessantes. Isto é uma música dos Quinteto Tati, que por acaso é um quinteto formado por 6 pessoas. Era um quinteto formado por 6 pessoas. O nome Tati é em homenagem a um cineasta chamado Jacques Tati. Porquê é que eu me lembrei desta música? É porque lá vou eu lá ao serviço público. No outro dia, no bairro Alto, na RTP2, o Fiago Gouveia estava a entrevistar o que cantou esta música. O JPE Simões, que fez parte da banda Chudeiros Conhecer, como Os Pop Del Arte e Os Belos Cheios Hotel. Sim. Por acaso, eu me parecia que ouvi, estava a conhecer aquela voz de algum lado. Era dos Belos Cheios Hotel. E lembro-me de uma música. Coca-Cola, Sunset Boulevard. Que é dos Belos Cheios Hotel. Exatamente. Eu pensei, mas eu conheço, mas não deve ser. Mas é o mesmo, é. O vocalista e o escritor das letras era este senhor, J.P. Simões, que antes tinha ficado conhecido precisamente como vocalista dos Belos Cheios Hotel. Primeiro escolhi 71, depois 99, anos importantes, 71, no nosso tempo de trabalhadores, não era? Exatamente. 99, ano mágico aqui para o chefe. 2004, para mim, foi o melhor ano que já tive até o momento. No, 2004 é o ano desta música que vamos ouvir agora e que é a última das 3 de reflexão, e esta em português, e acho que tem muito que se lhe diga, tem uma melodia muito bem conseguida. Se não, também, se não gostasse, não tinha escolhido para incluir numa peça de teatro. Faz parte do álbum Exílio. Curioso. Portanto, vamos exilar todos para 2004 para escutar os Quinteto Tati com uma música chamada, com um título muito simples, Rumba dos Inadaptados, entre parênteses, ou A Morte do Jovem Contribuinte. Pois, porque começa com o lado do corpo, não é? Uhum. Dá a entender que ele se matou. É, exato. E foi encontrada esta carta. Depois. Essa é uma história verídica? Acho que não. Espero que não. Pois, também espero que não. Mas não me surpreende se é verdade. Não? Pois, isso já não sei. Sei que, sem querer, temos 3 músicas seguidas com parênteses. Everybody's Free to Wear Sunscreen. Everybody's Free to Feel Good. Rumba dos Inadaptados. Repare, eu não me enganei no nome do título. Rumba dos Inadaptados ou A Morte do Jovem Contribuinte. Será certamente uma das músicas menos conhecidas, a não ser aquelas que o Carlos traz da Roménia e da Bulgária, que passou aqui neste programa. Pronto, vou reformular. Deverá ser provavelmente a música portuguesa, do menor conhecimento geral dos ouvintes, mas vamos refletir mais um bocado. Hoje estamos para refletir neste momento de reflexão refletida, porque estamos ainda em estágio para o Benfica Porto de logo à noite. De ontem à noite! Ah, pois é, é hoje. É ontem. É ontem, é. Tens que adivinhar o resultado, que é para depois dizeres que adivinhaste. Para mim é 1-1. Não, para mim fica a ganhar 2-0. 1-1. Bom, coisas interessantes. Quinteto Tati, Rumba dos Inadaptados ou A Morte do Jovem Contribuinte? Jornal de domingo no correio dos leitores dizia assim: sou jovem, honesto estudante, trabalho, sou pago, eu pago os impostos, as letras, os juros, a casa, dos móveis, dos livros na estante, dos discos, dos filmes que hei de fazer. Eu vou ao cinema, eu leio poemas, gosto de ler. Eu voto, eu escolho, eu olho nos olhos dos casos, dos factos, das coisas concretas. Eu não tomo drogas, não sou alcoólico. cansado e um pouco dorido ao ver que em várias revistas adultos, ministros, artistas, nas entrevistas da TV demonstram que os jovens são brutos, boêmios, incultos, autistas, não têm emprego ou são revistas e mal educados. São tão depressivos, são tão destrutivos, que hei de fazer? Com 23 anos já não faço planos, para quê fazer? Eu vivo da esperança na vaga mudança que nunca vai acontecer. Eu não tomo drogas, não sou alcoólico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A experiência. 100 mil contos. Tops, tops, tops. A música assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí é da Rua César. Sim. Um, dois, one, two, three. Aquela agora não recordo. One, two, three, four, five, everybody. Não, não, não escrevemos. É 799. É verdade, é verdade. Pode ser agora. É um bom homem. Eu sei. Sabias? Se quiseres pode ser agora, posso ter agora, se quiseres. Queres? Não. Não? Não tem a ver com o no quarto, andamento. Impecável. O quartamento é outro programa, é outra coisa. Eu não tomo drogas, não sou alcoólico. Ah, ainda faz lembrar outra coisa. Na reação a uma das primeiras exibições da tal peça que incluía esta música da Rumba dos Inadaptados, um dos que foi ver disse que eu exagerei nas críticas às drogas e ao álcool. Que eram coisas normais, naquela música, ele até pensava que era um original meu, mas já, não era conhecido. E estamos a falar de 2006. Pois. Que eu exagerei nas críticas. Fazia da droga e do álcool uma coisa de assassinos. Eu pergunto, não é? Não, não, não pode ser. Não, que ideia, não, não, não. Mas lá está, eu lembro dessas críticas na altura. Que na altura. Na altura. Continuo a falar. Ora bem, este é uma música que em termos, digamos, instrumentais, tem as suas parecenças. Mais ou menos. Nada a ver. Mas, em termos históricos, digamos assim, nada. Ou seja, em termos de letras, nada. Mas eu explico. Explica. Eu explico, tu complica. Um dos motivos que eu agora me estou a definir a pressão foi eu escolhi esta música em homenagem à tua crítica. Às músicas, crítica entre aspas. Às músicas que trago da Bulgária, ou caraças. Esta não é da Bulgária. Não, também não é da Roménia. É da Croácia. Não, também não é da Croácia. Nem tampouco é da Sérvia. É da Malta. É da Malta. É da Estónia. Não. É da Hungria. É, que bonito, sim senhor. É da Hungria. Porquê que estás assim com a Hungria com um talento especial? Não, por acaso, até fiquei contente que a Hungria perdeu com a Bulgária. Assim, mas, como sabes, eu gosto da Bulgária. E não sei como é que a Bulgária ganhou. Não, não, empataram. Os sub-21 é quem é. Não sei como é que a Bulgária conseguiu empatar, mas continua. Pronto, então eu escolhi esta música, mas é assim, ela transmite-me. Pronto. A letra diz-te muito. Não a letra, mas da forma como ela canta. Há festas a Quebec. Para ti também. É como se chama esta música. Vida. Bom, esta música foi gravada originalmente, e acho que nunca mais foi gravada, destas das músicas com menos versões que eu vi até hoje. Essa e a Strange do Michael Learns to Rock. Essa música foi gravada em 1974. Ah, hoje só estamos em anos históricos, é? É verdade. É verdade. Só falta inventar alguma coisa para 71. 1974, o mítico ano em que os ABBA venceram a Eurovisão. Não aconteceu mais nada. E o mítico, o mítico ano que nós começámos a afundar. Ah, pois, não foi assim tanto. Em 86 não tínhamos uma bolha de ar que deu para a gente... Eu já te contei que há uma pessoa que a gente conhece que na noite de 25, na madrugada de 25 de abril de 64, quando soube que havia uma revolução em que o regime ia mudar, virou-se para um lado para a mulher e disse: estamos cozidos. Pronto, mas e então? Mas também sabes que há uma coisa, sinto-me, há uma coisa que eu já percebi. E eu fui crescendo e fui percebendo isso. Nós não podemos querer tudo. Ou temos um regime das coisas que funcionam, mas funcionam, ponto, com os seus defeitos. Que eram os presos políticos, muitos deles nem tinham culpa de nada. Alguns presos que não eram políticos eram presos porque eram vítimas das denúncias dos outros, que eram falsas. Mas pronto. Não eram, ou seja... E o outro, ou seja, mas era um país onde não se podia dizer nada, mas ao menos havia mais igualdade. Não é? Ou então, um país onde há, digamos, liberdade de expressão, é um facto, e eu posso dizer que o governo que não presta, que não gosta de Passos Coelho, ainda bem que só quero descer do panorama político, que eu não vou ser sancionado por isso, pelo menos por enquanto, mas pronto, tem estas desvantagens, que é estes desequilíbrios. Ó Joaquim, isto só via, pelo menos a minha perspectiva, um país, quer seja Portugal, quer seja na Hungria, quer seja na Indonésia, só via um país em condições se houvesse controle, autocontrole das pessoas. Mas nada. É, mas isso é verdade. Acabou. Olha, ainda vamos investigar o nome de um banco, não importa agora dizer qual é que é, ligar o nome de um banco com uma linha de crédito preparadinha para mim. 4 mil euros. Ei. Ah, e depois ias pagar 7 mil. Olha, muita gente está a cair nisso. E muitos até sem poder caíram nisso. Claro. Ah, claro, pois é por isso que a gente se afunda, não é? Embora eu acho que eu se estivesse no poder, penalizava os bancos por essas promoções falsiosas. O cliente podia denunciar um banco se quisesse, não é? Porque há bancos que sabem, e neste caso até esse caso, o banco sabia da minha situação financeira, e por isso foi tentar maliciar, sabendo que eu não podia pagar. Não é? Sabendo que eu não poderia pagar, mas foi tentar aliciar a aderir um crédito. Nesses casos, em que eles sabem que as pessoas não podem pagar, simplesmente seja sancionados por isso para aprenderem a não fazerem. Mas sancionados, olha, queria um crédito de 4 mil euros, simples, vai ter que agora vai ter que pagar ao Estado 4 mil euros. Pronto. Está a questão resolvida, sem retorno. Pronto. Agora não faz mais promoções dessas. Quando o cliente pode, é uma coisa. Ou quando a partida pode, é uma coisa. Quando não pode, de certeza, que até era o caso, é outra. Mas pronto, nesse aspecto, acho que é um defeito. Mas pronto. Estavas em 1974, na Hungria. Estava em 1974, na Hungria. E foi na televisão desta música, a festa que é cantada por Kati Kovács. Ora bem, eu sou o Kati Kovács, não sei assim tanto com aquilo que eu queria, porque sempre gostei muito das músicas dela. E sim, conheço várias. Entre 71 e 78 conheço várias. E então... esta música, não sei o que é que ela diz, mas transmite-me várias coisas também. Vou ser muito sucinto, o mais sucinto possível, neste caso em tópicos. 1. Transmite-me dor. 2. Que é uma coisa que estas músicas... Primeiro. Que é uma coisa que estas músicas que nós aqui escutamos me transmitem. O Domingo no Mundo. O Que Força é Essa? Esta última. Transmitem dor como? Dor, revolta, mágoa. É nesse sentido. Depois, por exemplo. Dois. Essa música transmite uma coisa que eu gosto muito, que é a melodia. Também que esta música não tem muita melodia. Esta é uma que o Quinteto Tati não tem muita melodia. Mas o Domingo no Mundo tem. Quinteto Tati não tem muita melodia. Arrumba. Comparativamente com o Que Força é Essa, comparativamente com o Domingo no Mundo, não tem. A melodia é mais de acompanhamento. Melodia. Mas sem muita melodia rica a acompanhar enquanto canta. Sim, exato, mas a acompanhar... Estás a falar melodia sem canta, melodia. Não, é assim, ou então é que as duas tenham uma importância fulcral. Fulcral. Foi o que eu disse. Disseste fulcral. Eu disse fulcral. Disseste fulcral. Eu disse fulcral. Disseste fulcral. Fulcral. E não é fulcral? Fulcral. Fulcral. Fulcral. Fulcral. Quem? Fulcral. Quando? Fulcral. Fulcral. Fulcral. Fulcral. Fulcral. Foi o que eu disse. Mas enfim. E então, dizia eu que, ou seja, a música, ou seja, o acompanhamento musical e a voz andam mais de mãos dadas no Quinteto Tati, nem por isso, neste caso, nem por isso. A música é mais de acompanhamento. É como aquela música da Faculdade de Engenharia do Porto, da brasileira. A cortada brasileira, coisa sem parar. Só leva 5 pontinhos para cozer sem parar. Pronto, aí é mais daquilo. É uma música sobre. Para quem não conhece, é uma música sobre costureira. Exatamente. pronto, neste caso, a música é meramente de acompanhamento. Aqui não é tão meramente quanto isso, mas é mais de acompanhamento, notariamente. No caso desta música da Katia Kovacs, não. É uma música que acompanha muito a interpretação da cantora. E é uma música que, de facto, ela canta de forma muito sentida. Transmite essa revolta. Não sei o que é que ela canta, mas transmite essa revolta. Mas ao mesmo tempo transmite uma coisa boa. Que não tem muito a ver com aquilo que a gente falou até aqui, mas pronto. Fazemos conta. Não, faz sentido. Esta música me marcou durante muito tempo e foi talvez a música que eu mais ouvi neste espaço que amanhã deixo. Ou hoje, se quiser, já deixei. Porque, enfim, digamos que... Qual espaço? A minha residência. Ah! Estúdios, residência. Os estúdios da Antena Web, pronto. Foi a música... Não, não foi a música que mais tocou na Antena Web, mas... É sábado. É hoje. Já deixaste? Já. Está bem. Não sabia. É. Sei que era domingo, amanhã. Não. E então, pronto, ou seja, foi a música que eu mais... das músicas que eu mais ouvi. Mas dentre as músicas que mais ouvi, conjugando o tempo e as sensações, não escolho a do Duarte Rosado, que já trouxe aqui, mas escolho esta, da Katia Kovacs, porque quer no inverno, quer no verão, esta música me trouxe muitas sensações boas, me trouxe muita... Pronto, assim, foi o navegar na música por outros mundos, por outros países, por outras culturas, por outros tempos. Foi eu sentir o que a tua música também transmitiu. Essa mágoa, essa revolta, mas ao mesmo tempo que me faz querer fazer melhor. Pensa, não, desculpa lá, se isto é assim, mas eu vou tentar fazer diferente. Nem que seja só para mim, mas eu vou tentar fazer diferente. Porque acho que, como já dizia o Pac-Man, todos querem acabar com a guerra no mundo, mas esquecem-se que muitas vezes era a nossa casa que começa a guerra. Uma hora bem visto. E pronto, e então... sim, é o primeiro que tocas nela nesta casa. Ah, por exemplo, eu a trouxe. Sim. Pois, pronto, sim. E então, não, mas é isso, é de facto, transmite muito essa música. E pronto, escolhi mesmo por isso, porque por tudo, porque tem a ver em parte, em termos ritmos, com a tua melodia. Não é uma rumba, mas tem as suas presenças com a tua... E cá está, por isso mesmo também, porque é uma música que me transmite muito, mas muito mesmo. E... é um bocadinho desolador. Vocês ouvem aqui a gente a brincar aqui com o eco, mas é um bocadinho desolador. Ver todo este espaço que foi parte da minha existência, neste momento tão vazio, tão... Nada é uma expressão demasiado comum, mas sim tão vazio, tão cheio de nada. Quantos anos já estudas? 6 anos. Eu ia dizer, pelo menos 5 foram, porque eu sei que em 2007 já namorava com o Catraia e vinha aqui o Soneta. Foram 6 anos, mas mais... Sabes, foi uma altura em que eu tive, digamos... foi uma altura da minha vida em que eu, de repente, perdi um sonho importante. Hoje consegui ultrapassar essa perda, mas essa perda envelheceu-me bastante. E por mim não passaram 6 anos, mas passaram assim, talvez uns 40 anos. E não é exagero. Eu já sinto isto desde 2008. Sim, já ultrapassei essa fase, já ultrapassei essa perda, só que já sabem que quando a idade passa não volta atrás. Ou muito dificilmente, não é? Há pessoas que muito velhas se sentem novas, outras que muito novas se sentem velhas. Pronto. E eu sou um bocado assim, sinto um bocado um idoso muito bem conservado, com os seus quase 70 anos. E a verdade é que nesta casa não passaram 6 anos, mas sim, passou uma vida inteira. E esta música, A Festa está a Quebec, foi das músicas que mais me tocou enquanto residente nesta casa, enquanto... Enfim, enquanto pessoa em termos gerais, não só nesta casa, mas nesta casa foi aquela que mais marcou. Em termos gerais foi uma das que mais marcou. E pronto, lembro-me de muitas coisas, noites de verão em que passava esta música na hora zero. Noites de inverno em que passava esta música no domingo à tarde. Que aliás vai regressar. E ainda bem. Pronto, digamos que é uma situação, digamos, pouco complicada, mas, enfim, a vida tem mesmo que seguir em frente e, portanto, não há outra alternativa. Já é tarde para voltar atrás, digamos, mesmo que se quisesse, e, portanto, digamos que, pronto, tem mesmo que seguir por diante. Eu escolhi esta música um bocadinho em homenagem a estes, se quiseres, 46 anos que estive aqui. E não é exagero, a forma como eu estou a dizer isto, as pessoas podem estar a achar que é um exagero, mas não é, de facto não é exagero. Aprendi muita coisa, aprendi muita coisa neste... Sobretudo 2007 para 2008, cresci muitos anos. E depois tu sabes, e isso não oculto, faço questão de não ocultar, que a minha passagem pela universidade me envelheceu de uma maneira extraordinária. Vocês serem vítimas de todas as injustiças que possam imaginar ao mesmo tempo é muito complicado. Mesmo para uma pessoa de 22 anos é muito complicado. Sabes que eu acho que é mais complicado uma pessoa de 22 anos passar por uma coisa do que uma de 11, porque a de 11 cresce mas nem sequer se dá conta. É muitas vezes. Pode revoltar-se depois, mas é uma revolta depois. Na altura nem se dá bem conta. Mas uma pessoa de 22 anos apercebe-se tudo o que está acontecendo à sua volta. Percebes da forma como a tratam por não ver? Percebes da forma como... Ainda hoje, não é? Aliás, todos nós sabemos que se eu visse muitas coisas que me aconteceram não teriam acontecido. E, portanto, sinceramente, esta música da Katy Kovacs representa tudo aquilo que eu vivi nestes 46 anos nesta casa, que é essa calma, por um lado, essa dor, por outro, esse sentir, pronto, e sim, quando falamos em termos melódicos, vamos um bocadinho contar a tua melodia, do resto, pronto, de facto, nem por isso, mas para a semana já estarei numa outra residência e queria fazer esta homenagem a este espaço que me acompanhou durante tantos anos, ainda que em termos temporais sejam 6, mas já falamos sobre isso. E é uma homenagem que eu tinha mesmo que fazer para o fecho desta emissão dos Cores que Escolheu, que é a última que se acaba nesta residência, depois já será... Neste estúdio, não é? Depois já serão outras instalações, outros estúdios... Mais um caso para o dia 4 de Março, foi o dia que desapareceu o Rui Pedro e que caiu a ponte. É verdade. Eu tinha desaparecido o Rui Pedro, não sabia, mas sei que sabia que tinha sido o dia em que tinha caído a ponte. E era quase o dia em que mudavas de estúdio. É, mas já... Pronto, olha, vai ser esta semana. Bom, nas bodas de diamante, que marcam também a despedida do único estúdio que eu escolhi, conheci até agora. Por acaso não foi o único. O primeiro estúdio que eu escolhi até agora, interior e exterior, ouvimos Sérgio Godinho, que força é essa? Depois foi Sérgio Godinho com Domingo no Mundo. E depois continuamos com Baz Luhrmann. E o tema Everybody's Free. To Where's On Screen. Em parênteses. Regressamos com um tema que tem um nome totalmente diferente e que nada tem a ver com o anterior. Everybody's free, it's feel good. To feel good. É a mesma coisa. Foi o que eu disse. trocar de nome sempre foi uma virtude do Oscarelinho. Mas depois voltamos à música tuga e ao quinteto Tati, que estava nem aí para se deixar levar pela crise, pelos pensamentos pessimistas, e decidiu fazer algo que acabamos de escutar. Não acabamos, quer dizer, acabamos, mas não foi agora, já foi há algum tempo. Uma coisa de coisa minuto. Mas chama a música. Como é que chama a música? Rumba dos inadaptados. Ou a morte do jovem contribuinte. 30 e 40. Vamos fechar com Kati Kovacs. A festa é a que vem. Um tema de 1974. Passaram-se 28 anos só esta música, e mais ou menos um ano e meio desde que iniciamos o Escolhes Tu, Escolho Eu, que é o programa mais antigo e que até agora não teve uma única paragem. E até teve duas edições numa semana, ainda que só por uma vez. E assim me despeço, depois a tua vez. Até para a semana, caros ouvintes. Depois já será no novo estúdio, com outro eco, eco, eco, eco, eco. O estúdio tem mais encanto na hora da despedida. Éjszakákon át feküdt betegen egy szőke hajú kislány. A kislányhoz egyszer egy látogató jött, aki egy festményt hozott magával a karján. Elmondta a kislánynak, hogy ezt a képet ő festette régen. Festett még sokat, mégis ez a legkedvesebb, és ezért ezt az egyet bárki is kérte tőle, sosem adta el, pénzzel nem tudta ezt megfizetni senki. Hírt hallott egy barátjától, egy szomorú kis leányról, s elhozta a festmény, az ára csak egy mosoly. A kislány erre csendes szóval ír.